Bravo, Bonnet 11, call now 119 additional 8. Bonnet 9, Bonnet Julia. Salvador, Portugal 020, Bonnet Julia. The false request is to proceed to Zipa. Portugal 020, radar surveillance equipment to flight level 350. Climbing for level 350, Portugal. Boa noite, 05, desça para o nível 050, chegada a Mari. Portugal 020, é a proceder do Zipar. Stand by. 205, projetar, desce para 2000 pés, avião 190 no meio, reposto estabilizado. Estimativo 2000 pés de staff, ou no 805, 10 no meio. Portugal 020, fly direct to Zipar. To Zipar, Portugal 2000 pés, projetar a chegada a mais 1016. Estimativo. Projetar. Startup, 2000 pés, ajuste 1016. Gal 020, call now Recife 125.45, if unable 1685. 1245, 1685, bom dia. Boa. Confirme. 05, reposta autorizado. Contato autorizado. Boa noite, 643, desce para 2 mil pés, na chegada Bonf, ajustado em 90, no meio. Alô 805, completo de aproximação, torre 18-6. Alô 805, boa noite, tráfego já avistado, continua a aproximação, reporta o marcador externo embaixo travado. noite, a chegada da noite, 05. Boa noite, 05, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus com 07 nós. Ele pouso, boa noite, 05. Então, 3226. 3226, complete aproximação, torre 18-6. 6-26. Noite 05 no solo aos 29, libera a direita, na minha escuta prossegue Alfa e Juliette até portão 01. Juliette na sua escuta até o 01, mano. 805. Salvador, tá 3226, boa noite, 1-1-0, vai ficar trabalhando. 3226, boa noite, tráfego já avistado, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. 26. Autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus com 07 nós. Repouso, 26. Deixa para 050, chegada Mário. 32, Nemo, Solos 32, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette até o portão 07. Alfa, Juliette, 07. Chegou no 714, desça para o nível 050, chegada a Mare, ajuste no 016. Para 606, desça para o 060, na chegada Mari, ajustado em 1016. Da 3152, prossigo para 2000 pés, 1016, reposto no localizador.